às vezes penso. Que vou parar. Não tenho forças pra prosseguir. Às vezes sinto tamanha solidão, minha alma anseia pela paz, e é por isso que eu te clamo, porque te amo e me amas muito mais. Afastar de ti, perder a tua unção, oh, oh. Pois muita gente quer ver-me assim e tem. Preciso de uma solução. É uma lágrima da minha face. Revela o sofrer que minha alma invade. Senhor!